ZYK 660, 1120 kHz. Rádio Clube de São José dos Campos. Mais uma emissora do Grupo 012 News. A partir de agora, nos 1120 da Rádio Clube, toda a alegria, descontração e o melhor da música sertaneja. Programa Valdomiro Moreira. Opa, estamos chegando. Alô, cidade, alô, zona rural, alô, amigos de toda a região, boa tarde. Estamos iniciando pela sua Rádio Clube 1120, mais uma programação sertaneja. A partir de agora até as 18 horas, a gente vai rodar um punhadão de músicas sertanejas lindona para você que tá na escuta da gente. Lembrando que a apresentação e a programação é desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira, junto comigo, meu amigo Jatobá, aqui me ensinando a trabalhar, viu, gente? Aqui não é assim, não. O Jatobá tá aqui do meu lado com uma baita de uma régua e já falou: aprenda direito, senão vai ter régua na palma da mão. O louco, isso aí também não. Ô, gente, vamos começar o programa. O nosso telefone é 3939-6500. Esse telefone é o WhatsApp, viu? Você pode ligar pra cá que será um prazer muito grande em atendê-lo. E vamos de música lindona começar o programa com essa aqui, ó. Olha só. Começamos com Anaí do Acordeon. Ao pôr do sol. Ei, beleza, né? Rádio Clube AM 1120 kHz. Olha a hora, 16:06. Rádio Clube AM 1120. Olha a hora, 16:07. Dormindo e feriados, lá estava nós, vendo aconteceu. Ei, música bonita, né? Vocês acabaram de ouvir na voz de Ana e do acordeon que cantou para nós Ao Pôr do Sol. Vamos começar falando das firmas que patrocinam o programa, vamos lá? Lembrando que esse programa é em nome lá da famosa Princesa dos Bordados, onde vocês encontram tudo para você deixar sua casa com aquele espírito de Natal. Olha a toalha de mesa quadrado redonda por apenas R$ 20,90. Caminho de mesa por apenas R$ 9,90. Panos de prato a partir de R$ 5,20. Centrinho de mesa R$ 16,90. E a bandeja R$ 4,90. E tem muito mais. Mas não esqueça, todos esses produtos que eu falei são com desenhos natalino. A Princesa dos Bordados também aceita cartão e facilita em 4 vezes sem juros, tá bom? Não esqueçam a famosa Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. E lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Princesa dos Bordados. Vamos falando agora da famosa Central Material de Construção. Alô, amigos da Zona Leste e de toda a região. Você pensou que ia ficar caro a sua reforma, a sua construção? Não! Se você for lá no Depósito Central, Central Material de Construção, você vai ver que vale a pena comprar lá. Olha a barra de ferro 3/8 por apenas R$ 69,90. Pisos e revestimentos a partir de R$ 23,99. A telha romana resinada a R$ 1.750 o milheiro. E tem mais, portas e janelas de aço com desconto, mas desconto mesmo, né? Descontinho não, descontão. Tem mais, churrasqueira, tá chegando o Natal. Churrasqueira pré-montada com 10% de desconto ou até mais. Se você falar que ouviu em nosso programa, você ganha um bom desconto. Agora anote o endereço e vai lá hoje ou amanhã. Avenida Antônio Costa Nunes, 781, no Campos de São José. Telefones 3929-5091, 3929-1509. Você vai gostar de comprar do pessoal lá. Pessoal muito agradável, gente bacana, viu? Depósito Central, lá no Campos de São José. Vamos prosseguindo, rodando música lindona. Deixa eu ver quem é que nos telefonou. A minha amiga Leonora já telefonou. O Geraldo lá de Jacareí. Quem mais ouvindo o nosso programa? Eles estão parabenizando o Johnny, que faz aniversário hoje. A Diva, é isso mesmo, né, Diva? A Diva da Vila Tesoura está parabenizando o Johnny. É Johnny ou Johnny? É Johnny, né? Então, nossos parabéns para o Johnny, que está aniversariando hoje. Ô, Diva, um abraço para você. Obrigado pela sintonia, tá bom? E vamos de música lindona, que a gente não para. Ah, já tá chegando mais por aí também. Quem tá mandando um alô para nós aqui é o Alexandre. O Alexandre Borges, do bairro Jardim Topázio. Ô, Alexandre, como é que vai? Você tá bem, meu amigo? Outro que está ouvindo o nosso programa, deixa eu ver aqui, é o Antônio Ribeiro da Mota, São Luís do Paraitinga. Ô, louco, que bacana, gente, que gostoso ouvir. Não só das pessoas daqui, pessoas de longe que estão participando do nosso programa. Para vocês eu vou mandar uma música bem lindona, essa aqui, ó. Júnior Violeiro e Fernando Viola, A Poesia Passeia. Agora 16:13. Ouro tal lamenta triste, uma viola ponteia. O céu tá feito diamante, é noite de lua cheia. Caboclo tá inspirado, o dia acorda bambeia. O sertão tá todo em festa, caboclo faz a seresta e a poesia passeia. Recorda coração sai da toca, pousa lá na comunheira. Saudade bate no peito e tá dorzinha tripeira. No ponteio da viola, solidão chega a faceira. Caboclo está sozinho, sem amor e sem carinho, recordando a companheira. Em noite em luarada, o amor faz um piseiro. É feito assombração, fica rondando o terreiro. Caboclo perde o compasso da lembrança, é prisioneiro. Coração tá enfeitado de retalhos do passado, de paixão bate ligeiro. Este caboclo sou eu, sozinho aqui cantando, lembrando um velho amor com a lua conversando. O mundo dá muitas voltas, ainda estou caminhando. Se um dia ela voltar, quem sabe possa encontrar outro amor me consolando. Poxa vida, tem cada música bonita por aí, né? Essa mesmo, Júnior Violeiro e Fernando Viola, Poesia Passeia. Ô, música danada de bonita, né? Pra você que tá na escuta da gente, um abraço bem apertado. Agora nós vamos falar da Casa de Carne Esquina do Boi. Preste bem atenção, a Casa de Carne Esquina do Boi tem a melhor mistura agora para o seu jantar. Dona de casa, não esqueça, daqui a pouco o maridão chega até branco de fome. Vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi, porque lá tem as misturas gostosas para o almoço, para o jantar. Tem até coisas gostosas para fazer lanches. Casa de Carne Esquina do Boi. Você sabia que eles entregam nas santas casas, hospitais, entregam em restaurantes, cozinhas industriais, hotéis? Para você ver o quanto a Casa de Carne Esquina do Boi, ela é querida, porque vende mais barato. Se vendesse caro, ninguém ia comprar lá, não. Você passa lá, tem fila de gente. Fica lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani, ali no segundo quarteirão. Tem até estacionamento próprio, viu? Telefone 39238600. Vamos falando agora da famosa Depósito Tijovale. Alô, amigos de toda a região, Zona Sul e região. O Depósito Tijovale facilita em 18 pagamentos sem juros nas compras de materiais para construção. E olha que ali tem tudo, hein? Do alicerce ao acabamento. Depósito Tijovale. Onde vocês encontram do alicerce ao acabamento? Tem telhas, tem madeiras, tem cal, cimento, tintas, tudo que você precisa. E olha só outra coisa boa: você pode pagar em até 18 pagamentos sem juros. É, sem juros. É no cartão, tá bom? Então vamos para o endereço. Fica no finalzinho do Bosque, na Avenida Cidade Jardim. Telefone 3916-1746, 3916-7086. É o Depósito Tijovale. Gente, vamos acertando o nosso relógio. Que horas que é já? Já é 16h18. Nossa, a hora passa depressa, né? Vamos tocando mais uma bonita para os nossos ouvintes. Mandar um abraço para você que tá na escuta da gente em todo canto da cidade. O Adailto. Oi, Adailto. Você tá bom, meu amigo? Adailto lá do Jardim Oriente. A Celeste lá do Jacareí. Leonor. É Leonor ou Leonor, hein? Bom, tá marcado Leonor. Vai, Leonor. Lá do Jardim Morumbi, o Geraldo de Jacareí, o nosso amigo Johnny, que está aniversariando hoje. Quem está mandando um abraço para ele é a Diva, lá da Vila Tesouro. Está aniversariando hoje também, quem mais, hein? O Adailto, isso eu já falei, lá do Jardim Oriente. Está aniversariando hoje também a vovó Ernestina. Vovó, um abraço para a senhora. Boa tarde, Valdomiro. Um abraço. Tô gostando da programação. É a Diva e a tia Maria Amélia. Tia Maria Amélia tá ouvindo a gente lá em São Francisco, lá no bairro dos Ferreira. Beleza, né? Então vamos tocar mais uma bonita e mandar pra todo esse pessoal que tá na escuta da gente, né? Agora cantam pra nós. Outra música que judia. Esse peito meu já tá tudo funhanhado. Quando ouve uma música dessa, meu coração vira com as pernas pra cima. Fazer o quê? Vamos lá! A dor que eu carrego. Esse meu peito, eu coloquei fechadura pra não entrar desenganos de qualquer falsa aventura. Não quero mais ter surpresa com relação insegura. Os amores dessa vida em mim deixaram feridas que nenhum remédio cura. Eu já não aguento mais a dor desta solidão. Se transformaram numa negra escuridão. Por um amor que perdi, a grande dor que senti destruiu meu coração. Gente, olha a hora. Agora 16 horas 21 minutos. 16:21. Aqui é Rádio Clube AM 1120. Essa vida que eu levo já não dá mais pra encarar. A tal de felicidade não consigo encontrar. É triste tantas renúncias, difícil de suportar. Em minhas noites sem sono, amanheço no abandono, passo a vida a recordar. Cego, não quero mais ter comigo. Os Você sabe qual o nome dessa música? A Dor Que Eu Carrego. Cantaram pra nós Tiago Viola e Carlos Lima. Bonita essa música, né? Vamos falando mais uma vez do Depósito Central. Ó, preste bem atenção, porque você tá aí reclamando, achando que tá tudo caro. Você já foi lá no Depósito Central? Ainda não, né? Então passe por lá. Lá tem pisos e revestimentos a partir de R$ 23,99 o metro. A telha romana resinada por apenas R$ 1.750 o milheiro. Olha só que barato, né? Tem as portas e janelas de aço com desconto. A churrasqueira pré-montada do Natal tá aí. Tem as churrasqueiras pré-montada com desconto também. Você chega lá e já fala, eu vi lá no Valdomiro, tá na Rádio Clube, tá ok? A barra de ferro 3/8 por apenas R$ 69,90. Eita, nós, então você já sabe. Trabalhamos com todos os tipos de materiais para sua obra. Tem tijolos, tem blocos, tem areias, tem pedra, ferragens em geral, tem ferragem armada também, telhas, tintas e muito mais. O endereço é Avenida Antônio Costa Nunes, 781, lá no campus de São José. Ali próximo à UBS, viu? Chegando lá, fale com meu amigo lá, o Paulo, Paulinho. Não, mas tem uma equipe de pessoas lá legal. Nossa, mãe do céu. Um cafezinho gostoso, vixe, mãe. Falamos agora da Laje Líder. Ó, você é construtor? Não esqueça que a Laje Líder é aquela laje que valoriza a sua construção, viu? Não vai colocando qualquer laje aí na construção, não, senão desvaloriza. Colocando a Laje Líder, aí valoriza. Pois a Laje Líder fabrica trilhos, fabrica as lajes painel e tem à venda as lajes de H8 até H30, laje de isopor e de cerâmica. Você quer comprar a Laje Líder? Telefona para lá. 3922-9224, 3942-5946. Vai até lá ou eles vêm até você, combinado? Lages Líder, fica na Travessa 3-140 no Caetê, fica logo após a Vila São Geraldo. Lages Líder. Você de outra cidade que queira participar do nosso programa, entre no site aí. O site é fácil, www.clubesjcampus.com.br. É isso mesmo, né, Jatobá? Isso. Tem mais. Ah, vovó Alcina dos Bombons, né? Ô, vó, tem uma música tão bonita que eu vou mandar pra senhora agora, viu? Tenho certeza que a senhora vai até suspirar ouvindo essa música. O Hélio do Jardim Morumbi. Hélio, como é que vai? Você tá bom? Um abração pra vocês. Obrigado pela sintonia. Tem mais gente aqui, vamos lá, Ângela. Ô, Ângela, um abraço pra você também. Obrigado pela sintonia. O nome dessa pessoa, deixa eu ver, é a tia de 94 anos que está ligado na Vila Tupi. Ela é irmã da falecida Maria da Vila Tupi. Ah, certo. Um abraço então pra nossa amiga Eufrásia, que está ouvindo, é lá do Caldo de Cana, olha só, rapaz, a Eufrásia do Caldo de Cana, nós vamos passar por lá, né, meu amigo, eu e você, vai ser dois litrão, porque nós somos bem barrigudinho, haja caldo de cana, é brincadeira, minha amiga, isso é perigoso, ela fecha e bora com o carrinho, é brincadeira, viu? Mas eu vou mandar pra vocês uma música mais tão bonita, tenho certeza que você vai gostar. Vai lá para a vovó Alcina dos Bombons e para todo esse pessoal, amigos que ouve a gente. Melhores comunicadores do Brasil. Clube, uma história de amor com você. Essa aqui, ó. Nos quatro cantos da casa. Teodoro Sampaio. 16:28. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé. Foi nos quatro cantos da casa que eu coloquei a minha. traz pra nós, ela tem muito valor. Ali tem parte da minha vida, tem também muitos pingos de suor. Nossa casa foi feita com carinho, como se planta um pezinho de flor. A inveja não vai derrubar o que um dia foi feito com amor. Lá em casa somos todos felizes, porque não temos inveja de ninguém. A nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém. Não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também. O olho gordo olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto bom Jesus de Nazaré. Olha a hora, olha a hora, gente. Agora 16:31. 16:31. Rádio Clube AM 1120. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto bom Jesus de Nazaré. Bonita essa música, né? Lindona. Ô, gente, nós vai ali tomar garapa, já já nós volta, tá bom? Então já já nós volta. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, bate-papo na Clube. Entrevistas, informação, dicas para o seu dia a dia e muito mais. Aqui nos 1120 da Rádio Clube ou em clube.sjcampus.com.br. Clube, uma rádio que marcou época, com muita história. Show da Alegria. Oi, alô você minha amiga, alô você meu amigo. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, eu estou aqui com você no Show da Alegria. Isso mesmo, de segunda a sexta, das 11 às 14 horas, tem o Show da Alegria com Estevão Neves, aqui na Rádio Clube, 1120 AM. Clube, tá todo mundo ligado aqui. Clube. Só a Clube toca muito sucesso. Clube. Olha a hora, gente, agora 16:34. Vamos para mais uma música, vamos? Olha só que música bonita. A grande luta. Casei-me com ela no altar da matriz. Depois de 3 anos nasceu a filhinha. Dos homens da terra foi o mais feliz. A felicidade não dura pra sempre, é um ditado certo, como o povo diz. Doença terrível nos pegou de jeito e prendeu no leito a mulher que eu mais quis. Começou sou a grande luta pela vida, em busca da sua recuperação. Foi um tratamento bastante difícil, que fez seus cabelos cair pelo chão. E eu que na vida era um homem descrente, para onipotente fazia oração, que a minha querida esposa sarasse e salvasse a dona do meu coração. Nossa filhinha um dia escondida se trancou no quarto sem eu perceber. Com uma tesoura cortou totalmente seus lindos cabelos e veio no ser. Sua mãe doente ficou tão nervosa, mas pra que fez isso? Quis ela saber. Mamãe só queria cortar meus cabelos pra ficar bonita igual a você. E graças à força do nosso amor e ao brilho tão lindo daqueles olhinhos, aquela doença ficou no passado. Foi só uma pedra em nosso caminho. Ao ver mãe e filha brincando felizes, às vezes me pego falando sozinho. Meu Deus, como pode caber tanto amor em um coração tão pequenininho? Olha só que beleza, essa música é linda, né? Nossa, mãe do céu. Esse é o Rodrigo Matos e Praiano, eles têm umas músicas, mas tão bonitas. Eu tenho uma outra aqui na ponta da agulha que eu vou tocar daqui a pouco pra vocês. Chama-se Modão, Sempre Modão. Ô, modão bonito, sou. Mas antes eu vou falar do Depósito Tijovale. Porque falou em materiais para construção, você já vai lembrar do Depósito Tijovale, que facilita em até 18 pagamentos, gente, sem juros. Você precisa conhecer esse depósito. Um pessoal bacana que trabalha lá, e lá tem do alicerce ao acabamento. Todo o material que você precisa para construir é no Depósito Tijovale. O Depósito Tijovale fica no finalzinho do bosque, na Avenida Cidade Jardim. Telefone lá, 3917-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale, tá bom? Vamos falando agora da princesa dos bordados. Atenção, donas de casa, deixe sua casa bonita, já levando o espírito de Natal para sua casa. A famosa princesa dos bordados recebeu toalha de mesa quadrada redonda, R$ 20,90. Caminho de mesa, R$ 9,90. Panos de prato a partir de R$ 5,20. Olha só, centrinho, que não é um centrinho, é um centrão, R$ 16,90. A bandeja, R$ 4,90. Todas com desenhos natalino, lindo, lindo mesmo, viu? Você ainda pode pagar em 4 vezes sem juros no cartão, tá bom? Vai lá no depósito, na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na Avenida Perseu, 850. Lembrando que logo mais às 18 horas tem um programa de esporte aqui na Rádio Clube 1120. Logo mais às 18 horas, tá bom? O nosso abraço para a Damares, está ouvindo o nosso programa. Ô, Damares, um abração para você. Quem quiser entrar no meu WhatsApp é o 991519958. Tá ouvindo o nosso programa, o nosso amigo lá da onde mesmo? tá ouvindo o nosso programa, um punhadão de gente na escuta da gente. A Damaris está ouvindo o nosso programa, deixa eu ver quem mais aqui. É o Marcos da Novave. Ô Marcos, você tá bom? Como é que vai seu pai? Tá tudo bem, né? A família toda bem, né? Um abraço pra vocês aí. Pessoal lá do Depósito Central, um abraço, Paulo e toda aquela equipe maravilhosa. Um abraço, tá bom, gente? E vamos de música. Agora vocês vão ouvir uma música lindona, gente. É do Rodrigo Matos e Praiano também. O título dessa música: Modão, sempre modão. Vamos lá. Vamos acertando. Olha a hora, 16:40. Parei na frente de um bar, com mesinhas na calçada, e deixei o som ligado e pedi uma gelada. Deixei tocando um acervo só de moda selecionada. Zico e Zeca e Lio e Léo, Pedro, Bento e Zé da Estrada, outras duplas pioneiras, modão, raiz, cabeceira de canções apaixonadas. Quando tocou Tião Carreiro, chamei o garçom ligeiro, me traz outra caprichada. Tocou modão do Zé Rico e do Ronaldo Viola, Dino Franco e Moraí, exaltando a fauna e a flora. Modão do Parada Dura não pode ficar de fora. Belmonte e Amaraí, até esqueci da hora. Mato Grosso e Matias, tem moda que arrepia. Tem homem bruto que chora num chamamé do Chitão. Chamei de novo o garçom, manda outra sem demora. Tocou o Boi Soberano, depois a velha porteira do poeta Zé Fortuna, Avenida Boiadeira, do José Caetano Erba, Carreirinho e Ted Vieira. Tocou lindas melodias, poesias verdadeiras, numa canção do Boiá não consegui segurar. Meu pranto virou goteira pra conter a emoção. Chamei de novo o garçom e pedi a saideira. Entre uma moda e outra, fui chegando à conclusão que o poeta sertanejo esbanja a inspiração, falando da natureza, do caboclo e do sertão. Eterniza suas obras sem nenhuma pretensão, com um ar de simplicidade, mistura amor e saudade e transforma em canção, sem perder a identidade, sem prazo de validade. Modão é sempre modão. É, modão, sempre modão. Vocês ouviram só que modão bonitão? A gente acabou de ouvir na voz de Rodrigo Matos e Praiano, modão, sempre modão. Eita coisa linda! Agora cá entre nós, você que mora aí na Zona Leste, você que mora em outras regiões, tá precisando de material de construção? O Depósito Central, Central Material de Construção. Gente, o pessoal lá, eu não sei não, eu acho que o dono do depósito lá, o time dele deve ter tomado uma goleada, ele ficou nervoso, baixou o preço de tudo. Olha só, a barra de ferro 3/8 por apenas R$69,90. Pisos e revestimentos, ele abaixou para R$23,90, ou seja, a partir de R$23,99 o metro. A telha romana resinada, viu, com resina. Apenas 1.750 milheiro. E não é só isso, não. Tem portas, janelas de aço com desconto. E não é descontico, não, é descontão mesmo. Tem mais, churrasqueira pré-montada, com desconto também. Se você falar que ouviu em nosso programa, se não falar nada, eles aumentam o preço, bem feito. Tem que falar que ouviu no nosso programa, tá bom? Agora anote o endereço: Avenida Antônio Costa Nunes, 781, lá no campus de São José. É lá que você vai encontrar o famoso Depósito Central. Fica ali pertinho da UBS, né? Então, tá bom. Agora nós falamos é da Princesa dos Bordados, que está com uma grande variedade de artigos, assim, para cama, mesa e banho. Mas eles receberam esta semana cada peça bonita com desenhos natalino. Olha só a toalha de mesa quadrada ou redonda, R$ 20,90. Caminho de mesa, R$ 9,90. Panos de prato a partir de R$ 5,20. Centrinho, R$ 16,90. Bandeja, R$ 4,90. E tem mais, lá vocês encontram também o jogo de semaninha com 7 panos de prato com pinturas ao menor preço. E olha, tem um punhado de peças bonitas com desenhos natalino, viu? Não vai esquecer. O nosso telefone e o nosso WhatsApp tá aqui, ó. 12-3939-6500. Você pode ligar através do nosso WhatsApp. 12-3939-6500. O nosso Facebook, Rádio Clube 1120, tá bom? Ou pelo site www.clubessjcampus.com.br. Tudo bem? Então tá bom. E você falou com o seu vizinho que eu estou aqui na Rádio Clube? Se não falou ainda, fala, viu? Senão vão mandar um boi morder você. Você que não fala, não. Fala pros teus vizinhos. Ó, o Valdomiro tá lá na Rádio Clube agora, 1120 AM. Vamos tocando mais uma música dessas bem lindona. Quem é que tá na ponta da agulha? Mundo véi, sem por ter essa música, é bonita. Mas antes nós temos uma pequena chamada. Vamos lá, então deixa cair. A Rádio Clube voltou e voltou pra ficar. Clube, os bons tempos estão de volta com as músicas que marcaram gerações. 1120, Rádio Clube, São José dos Campos. Uma explosão de amor com você. Alô pessoal lá de São Luís do Paraitinga, um abraço, viu? Zico e Zeca Filho, lá onde eu moro. Eu moro é um recanto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Onde eu moro, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de onde eu moro é cercado de arvoredo, o sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar, constantemente corre água. sonhar. Onde eu moro, a gente não fica triste. Tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Onde eu moro é mesmo um paraíso. Nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Onde eu moro, quando é de madrugada, gorjeiam as passaradas, prenúncio de um novo dia. O chororó, dia triste na queimada, ao longe lá na internada, a codorninha subia. Por nada troco pedacinho de terra, minha casa ao pé da serra, meu campo vestido em flor, chão abençoado, recanto dos passarinhos. Onde eu moro é um ninho de paz, ternura e amor. Agora 16 horas 51 minutos, vocês ouviram então na voz aí do Zico e Zeca Filho, cantaram para nós Lá Onde Eu Moro. Música bonita, né? Gente, vamos falando agora da Laje Líder. Essa laje que é famosa em toda a região. A Laje Líder fabrica as lajes, e tem todo tipo de laje. Tem aqueles trilhos que eles fabricam e lajes painel que eles fabricam também. E lá tem as lajes de H8 até H30, laje de isopor e laje de cerâmica. Por isso a sua construção tem que ter Laje Líder. É de primeira qualidade, está bom? Lajes Líder. Travessa 3140 no Caetê. Telefone lá 39238600. Fica nesse endereço. Lá na rua Aldemo. Não, fica lá no após a Vila São Geraldo. Lá está a famosa Laje Líder. Fica ali no bairro do Caetê, tá bom? Então tá bom. Donas de casa, como é que vai as senhoras, tudo bem? Olha, não esqueça que a Casa de Carne Esquina do Boi tá esperando pela senhora, viu? Misturas do almoço, misturas do jantar, carne especial para churrasco, é na Casa de Carne Esquina do Boi. Olha, a tarde já tá chegando, tá na hora de buscar mistura para fazer no jantar, né? A Casa de Carne Esquina do Boi tem todo tipo de misturas. Tem as linguiças com palmito, linguiça com queijo, linguiça com bacon e azeitona, que é uma delícia. Casa de Carne Esquina do Boi. Telefone 39238600. Casa de Carne Esquina do Boi, gente. Sob a direção do nosso amigo Canário. Um abraço pra você que tá na escuta da gente, tá tudo bem? Então vamos de música lindona, né? Tem mais uma música bonita aí pra nós rodar? Nós vamos rodar essa aqui agora, ó. Todo dia na Clube tem os melhores programas do rádio. Fique ligado nos 1120. Aqui os maiores comunicadores do Brasil, com a programação feita com muito carinho pra você. Clube 1120. Os bons tempos estão de volta. A Clube é a rádio dos bons tempos. Mococa e Paraíso, Naquela Parede. Olha que letra bonita dessa música. Achei a parede da antiga morada, toda rascunhada de giz e carvão. Lembrei dos irmãos, da nossa turminha e a nossa mãezinha ensinando a lição. Parede que sempre papai repintava, Mamãe se esforçava pra gente aprender. Se raspar a tinta, por baixo aparece cebola com S e sapo com C. Era nossa lousa aquela parede. Nós tínhamos sede de ler e escrever, pois a minha letra eu reconheci e chorei de rir com o que pude ler. 4 vezes 4 na frente 18 e 10 menos 8 ali estava 3. Agora crescido, correndo a vivência, eu vejo a inocência que o tempo desfez. Sempre papai repintava, mamãe se esforçava pra gente aprender. Se raspar a tinta, por baixo aparece cebola com S e sapo com C. Era nossa lousa aquela parede. Nós tínhamos sede de ler e escrever, pois a minha letra eu reconheci e chorei de rir com o que pude ler. 4 vezes 4 na frente 18 e 10 menos 8 ali estava 3. Agora crescido, correndo a vivência, eu vejo a inocência que o tempo desfez. É, essa música é linda, né? Vamos para mais uma chamada? Vamos lá. Comunicando, Valdomiro Moreira, aqui na Clube. É eu mesmo. Comunicando, Valdomiro Moreira, aqui na Clube. Agora chega também, né? Que é isso? Vai ficar falando até que hora? Ô, louco, sou. Vamos para mais uma música lindona? Vamos. Tem mais uma música bonita aí que nós vamos rodar para você que tá na escuta da gente, viu? Ó. No Asilo. Alô, Zezinho, alô, Aurora, bom dia, boa tarde. Alô, Zezinho, alô, Aurora, como é que vai vocês, tudo bem? Estão parabenizando o nosso amigo Johnny pelo seu aniversário hoje, né? Um abraço. E ouça agora, preciso desabafar. Quero explicar o que nesta vida passei. Em meu trabalho eu jamais fugi da luta. Porém, meus filhos na faculdade formei. A minha casa não era casa de luxo. Fiz o que pude e não deixei nada faltar. Meu sítiozinho tive que vender barato pra que meus filhos eu conseguisse formar. Concordei com o preço da faculdade. É uma fortuna para um pobre enfrentar. Trabalhei muito sem ter hora para dormir, porque meus filhos eu tinha que ajudar. O primeiro se formou advogado e o segundo até se tornou juiz. E o terceiro se formou em medicina, de certa forma, por eles eu sou feliz. Infelizmente os anos passam depressa. Estou no asilo e não posso mais trabalhar. Até parece que virei presidiário. Muita tristeza vejo aqui neste lugar. A realidade é assim que ficamos velhos. Só esperamos um dia a morte chegar. A ingratidão começa dentro de casa. Os próprios filhos visita. Meus filhos, venham bater um papo comigo. Alguns assuntos precisamos conversar. Venham sentir como estou vivendo aqui. Venham de perto conhecer este lugar. Não planejei isto aqui pra minha vida. É uma sentença que não pude escapar. A experiência que estou vivendo aqui, jamais eu quero ver um filho isso passar. Comunicando, Valdomiro Moreira, aqui na Clube. ZYK 660, 1120 kHz, Rádio Clube de São José dos Campos, mais uma emissora do Grupo 012 News. Clube. Rádio Clube e dicas para uma vida melhor. Sua vida, pra você não importa como estou, como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Você foi. Já não se ouve mais o grito de um carreiro. Infelizmente tudo desapareceu. Naquela estrada que passava boiada, abandonada, o asfalto cobriu o chão. Fico sentado na soleira do alpendre. Eita, nós voltamos de novo para dar sequência na programação, não é mesmo, meu amigo? O Jatobá. O Jatobá, vamos pedir pro pessoal telefonar para nós? Vamos. Tá no jeito aí? Tá. Então, atenção, você pode telefonar para nós agora e vamos colocá-lo no ar, pra gente falar no ar. Quero saber se você tá na escuta do nosso programa mesmo. Telefone agora para nós. O telefone é 3939-6500. Prefixo 12, viu? 12-3939-6500. Enquanto você vai enfiando o dedo aí para telefonar, eu vou falando de uma firma que patrocina o programa. Não tá travado ali o negócio, não, né? Atenção, gente, Laje Líder fica na Travessa 3-140 no Caetê. Você vai encontrar melhor laje para cobertura, para forro, para piso. É Laje Líder. Você telefonando para Laje Líder, gente, você vai encontrar um pessoal, amigos que atende você. Lages Líder, Travessa 3-140 no Caetê. Telefone lá 3922-9224. 3942-5946. Lages Líder. Você comprando a Laje Líder, eles fazem entrega em todo o vale, viu? Em todo o vale. Você pode ir lá que você vai gostar, tá bom? Lages Líder. Agora nós falamos, sabe do quê? Do Depósito Tijovale. Para você que está construindo ou reformando, o Depósito Tijovale é onde você vai encontrar, além de todas as ofertas, lá vocês encontram as melhores condições de pagamentos também. Você pode pagar em até quantos pagamentos? 18 pagamentos sem juros. Mas olha só que beleza! Depósito Tijovale. Fica no finalzinho do Bosque, no começo do Dom Pedro. Telefones 3917-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale, tá ok? Então tá bom. Ô, gente, vamos falando com o nosso ouvinte que está na ponta da agulha, vamos lá? É esse aqui, né? É esse mesmo? Alô, quem tá falando? Alô? Oi, Valdomiro, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? É Antônio, aqui de São Luís do Paraitinga. Nossa, que beleza, Antônio. Como é que vai o pessoal de Paraitinga, tudo bem? Graças a Deus, Valdomiro, tudo na paz. E você, tudo bem de Casa Nova? Tudo bem, estamos aqui de Casa Nova agora no período da tarde, né, meu amigo Antônio? Cê pois tá... é, Valdomiro, eu te escuto desde 1980, na antiga Rádio Clube aí de São José dos Campos. Você lembra disso? É verdade, grande. Desde aquele tempo você... Ô, oh, mas que bacana, hein? Que legal. Depois você saiu daí, foi pra Piratininga, eu escutava lá também, escutava o Sítio do Coquinho. Certo. Muito bacana, o Navegante. Muito bacana, Valdomiro, a sua carreira. Que bom, muito obrigado. Obrigado mesmo por você estar participando do nosso programa, tá ok, meu amigo? Tá bom, Valdomiro. Deus te abençoe e continue com saúde para fazer esse programa bonito que você faz, viu? Tá bom, meu irmão. Um abraço para você e para a tua família aí, tá ok? E parabéns para o clube. Tá bom, meu irmão. E agora vamos trabalhar, vamos de música. Nosso irmão lá de Paraitinga telefonou pra nós e a gente vai de músicas lindona, né? Só que a música entrou sem nós autorizar, ela entrou essa, mas essa música é mititinha mesmo, né? Vamos tocar uma outra aqui, deixa eu tocar essa aqui, deixa eu pular já essa aqui, com nós aqui assim. Muito sucesso. Agora sim. Agora sim, agora vai. Saudade está me vencendo. Cantam pra nós, Trio Federal. Alô, amigos de Luiz de Paraitinga, um abraço, um Luiz do Paraitinga. Ô, Valdomiro, tá tudo atrapalhado, é? Vamos nós! O sol está surgindo, outro dia vem nascendo. Ela não ligou pra mim, de paixão estou morrendo. Tô brincando com a saudade, ela está me descendo. Coração dentro do peito. Tremendo. acordado ao lado do telefone, tá cansado de chorar, vou rezar, fala o seu nome. Essa santa que encanta esse homem apaixonado e implora o seu amor. Não tô indo nem voltando, tô parado no caminho. Sou a folha que caiu e o vento não levou. Minha vida não é vida. Vivendo sem seu amor. Eita gostosura, vocês ouviram então o Trio Federal? E a saudade está vencendo. Saudade está me vencendo, Valdomiro. Ó, se você quiser participar do nosso programa de novo, pode telefonar para nós. Recebemos o telefonema do seu Antônio, lá de São Luís do Paraitinga. E vocês que estão ouvindo o nosso programa, quiser participar, pode telefonar de novo, tá bom? Telefone é 3939-6500. 3939-6500. Eu quero registrar também quem está ouvindo o nosso programa lá em Campinas. É minha filha, Olegna. Está ouvindo o programa e ela já registrou, Valdomiro. Ô pai, eu tô ouvindo o programa do senhor. Então tá bom. Está lá minha filha Olegna, os meus netos, João Vitor, e também a minha neta Ana Lívia. E o meu filho, o Alisson Rangel, também tá ouvindo. Agner Rogério também tá ouvindo. Enfim, a família toda tá ouvindo o programa. Que legalzão, né? Falou em construir, você já vai lembrar do famoso Depósito Tijovali. Tudo para sua construção. Depósito Tijovali. Fica nesse endereço, no finalzinho do bosque, ali na Avenida Cidade Jardim 6081. Você poderá pagar em até quantos pagamentos? 18? Sem juro mesmo? Então tá bom, vai lá no Depósito Tijovali. Fica nesse endereço, fica no final do bosque, os telefones 3917-1746, 3916-7086. Tem gente na linha? Tem? Então vamos falar com mais uma pessoa. Alô? Alô? Quem é que tá falando? É Aparecida de São Judas. Ô, Aparecida, como é que vai, Aparecida? Tudo bem com você? Tudo bem, você, Valdomiro? Também tô bem, graças a Deus. Ah, graças a Deus que vocês conseguiram voltar a fazer a rádio de novo. Que bom, né? Não é só você. A minha mãe tá aqui, vai falar com você também, peraí. Deixa eu falar com a mãe da Aparecida. Como é... Oi, Valdomiro, boa tarde. Boa tarde, como é o nome da senhora? É, Josefa, daqui do São Judas. Josefa do São Judas, Tadeu? É, que bacana. Daqui do São Judas. Ah, faz tempo já que a gente tá procurando, mas aí a gente não sabia, agora a gente encontrou, senhor. Que bom, minhas amigas. Olha, muito obrigado pelo carinho. Você sabe que nós, locutores, não somos nada se nós não tivermos audiência, né? Vocês fazem parte da nossa vida, do nosso sucesso, enfim, de tudo. Então a gente só tem que agradecer a todos vocês, viu, minhas amigas? A dona Josefa e a dona Aparecida, é isso mesmo, né? É. A próxima música vou mandar pra vocês, um abraço bem apertado, tá bom? Tá, tchau. Tchau. Ô, gente, olha a hora, agora 17 horas e 17 minutos. Tem mais uma música bonita na ponta da agulha. Mas antes tem uma pequena chamada e nós chamamos com nós aqui. Não tem esse negócio, não. Falou em chamar é com nós mesmo. Vamos lá! Os melhores comunicadores do Brasil. Clube, uma história de amor com você. Liu e Léo, a figura do velho. Outra música muito bonita essa aqui, ó. Sabe que horas que é? 17:17. Aqui é Rádio Clube, São José dos Campos, 1120. Vamos à terra pra fazer a roça, o rancho, a palhoça, erguer. de algum tempo, um golpe doído, meu velho querido, Deus veio buscar. Destino afiado, machado cortante, bateu no gigante, jogando pro chão, bateu bem no cerne, por baixo da casca, tirando uma lasca do meu suas marcas no esteio do rancho, na viga, no gancho, no teto e no chão, a vara de pesca em cima amarrada, no canto a enxada, machado enxadão. Tem marca de enxol na velha porteira, no coxo e cocheira, no pé do morão. Fazer a peça que não ficou pronta, só fez uma ponta da mão de pilão. As marcas de fato suas mãos grossas de altura e lutou, e cada morão que cerca divisa, dizer nem precisa quem foi que fincou. E lá na tirada rasgada do sol, o velho monjolo foi ele quem pôs até o espantalho vermelho e rasgado. Deixou lá fincado na roça de arroz. Você sabe que horas que é? Já é 17h20. 17h20. Você está ouvindo a Rádio Clube AM 1120. E hoje correndo a divisa da idade, me bate a saudade. Onde nós morar, ainda estou sentindo o gostoso cheiro daquele paieiro que o velho pitava. Naquela fumaça subindo do pito, seu rosto bonito pra mim não morreu. No céu eu revejo a linda figura, essa música, né? Vocês ouviram então na voz do Liu e Léo cantou para nós a figura do velho. Vamos falando agora daquele depósito famoso lá da Zona Leste. Alô, amigos de toda a região. Olha, você que tá construindo, tá reformando, já estamos no final de mais um ano, né? Tem que deixar a casa bonita. Então visite o depósito de material de construção Central, material de construção. Fica na Avenida Antônio Costa Nunes, 781, lá no campus de São José. Lá você vai encontrar a barra de ferro 3/8 por apenas R$69,90. Pisos e revestimentos a partir de R$23,99. A telha romana resinada, R$1.750 o milheiro. E tem mais, tem portas, janelas de aço, com desconto e desconto muito bom. Tem a churrasqueira pré-montada, também com desconto e desconto bom. Para você falar que ouviu em nosso programa. Vai hoje lá, tem ótimas condições de pagamentos também. Se não der tempo de hoje, vai amanhã. Mas vai lá no Depósito Central. Fica nesse endereço, na Avenida Antônio Costa Nunes, 781, no campus de São José. Fica ali pertinho da UBS, viu, gente? Então tá bom. Agora vamos falando da Princesa dos Bordados. Olha só, a Princesa dos Bordados tem toalha de mesa quadrada ou redonda a R$ 20,90. Caminho de mesa R$ 9,90. Panos de prato a partir de R$ 5,20. Centrinho R$ 16,90. A bandeja R$ 4,90. Todas essas peças que eu falei são com desenhos natalino, coisas lindas mesmo, viu? Não esqueça, a Princesa dos Bordados tá ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, bem em frente ao estacionamento, e lá em Caçapava fica pertinho ao lado da delegacia, né? No Satélite fica na Avenida Perseu, 850. Que horas que agora? 17h24. Um abraço para o Johnny, que está aniversariando hoje. Outro abraço para a nossa amiga vovó Alcina dos Bombons. Alcina dos Bombons, não. É a vovó Ernestina. Vovó Ernestina, um abraço para a senhora. 89 anos, que beleza, né? No dia 27, quem faz aniversário é o nosso amigo Roberley Turíbio. Tá ouvindo o nosso programa, o Simãozinho, nosso grande amigo também. E a nossa amiga Lucimara, das Damas de Ouro. Um abraço, Rosiane e Lucimara. Um abraço, viu, gente? Vamos de música, lindona. O Johnny tá ouvindo o nosso programa, ele tá aniversariando hoje. Ô Johnny, mais um ano de vida, parabéns, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos, tá bem? Parabéns, ó, da Dona Aurora, do seu Zezinho, parabéns da Diva, parabéns de todos os seus amigos que já telefonaram pra nós. Ô, precisa de ver, diz que vou mandar um bolo pra você aí, viu? Um bolo de carnê pra você pagar, bem entendido, né? E vamos de música lindona. Quem é que tá na ponta da agulha agora, hein? Vamos nós, eu quero música lindona. Todo dia, na Clube, tem os melhores programas do rádio. Fique ligado nos 1120. Aqui, os maiores comunicadores do Brasil. Com a programação feita com muito carinho pra você. Clube 1120. Os bons tempos estão de volta. Lourenço e Lorival, Rainha do Paraná. Eita, mundo velho, sucesso que a gente não esquece. Quando chega a primavera, eu vejo minha tapera toda enfeitada de flores. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele ninho de amores. Da igreja do Rocio, onde o uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocio cristalino da noite que serenou. Era o mês de novembro, diz a história, eu me lembro, a natureza e florescer. Santa milagrosa, certa noite apareceu. Ali ergueram um santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocio este nome recebeu. Irmãos brasileiros no Porto Paranaguá, ao deixarem o navio, vão à igreja do Rocio suas bênçãos implorar, pedindo felicidades que acabe a tempestade que desaba sobre o mar. Paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. gente viu, nunca mais esquecerá. Os teus milagres profundos que aos filhos deste mundo vós não cansais de mostrar. Pela graça recebida, lembrança prometida, os romeiros vão levar. Moda bonita essa aí, né? Lourenço Lorival, Rainha do Paraná, música lindona. Meu amigo professor, vamos para o pessoal que estão entrando em contato com a gente. Vamos lá. Meu nome é Dona Célia, esposa do Jatobá? Também está ouvindo o nosso programa, é? Essa aqui. Não, é pra cá. Eita, mundo vem sem porteira, viu? Boa tarde, Valdomiro, tudo bem com você? Então tá bom. Eu sou de São José dos Campos, mas estou morando aonde mesmo? Em Lambari, Minas Gerais. Gente do céu, que bacana. Alô, amigos de Lambari. Alô, amigos aí de Minas Gerais. Um abraço bem arrochado. Como é o nome do moço mesmo? É Christian. Não, ele quer a música Christian Ralph, né? Só que ele não colocou o nome dele, mas tá aqui, Amauri. Ô, Amauri, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Boa tarde, Valdomiro, aqui é o Marcos do Campo dos Alemães. Queria mandar um grande abraço pra você e a todos da Rádio Clube. Tá mandado, então, pronto. Tem mais um amigo nosso aqui, é o Antônio Ribeiro Mota, de São Luís do Paraitinga, que falou com a gente, né? E que mais? É só? Então tá bom, deixa eu ver se tem mais um. Tá aqui, tá ouvindo o nosso programa, a Vívia, Elia, estão ouvindo o nosso programa aqui em São José dos Campos, do campus de São José. Um abraço, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Eu vou tocar para vocês mais uma música, porque daqui a pouco tem um intervalo aqui da rádio, intervalo comercial. Então a gente toca para vocês uma música muito bonita. Vocês vão gostar dessa música. Voltou para ficar. Clube, os bons tempos estão de volta. Com as músicas que marcaram gerações. 1120, Rádio Clube, São José dos Campos, uma explosão de amor com você. Agora 17:30, Mike e Lian. Chuvas no Pantanal. E a hora certa, 17:31. A cortina vem de longe, vai revoando o pardal, que vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai o último ponteiro vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão, coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. As sementes viram flores, o verde soma contra a cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma contra a cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Uou, uou, uou. Entra que a chuva chegou, oh, oh, oh. Entra que a chuva chegou. A cortina vem de longe, vai revoando o pardal, e vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai meu último ponteiro vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assim

Ó, chegou caminho de mesa, panos de prato, chegou centrinho, chegou bandeja, todos com desenhos natalino, que é uma beleza, cada um mais lindo do que o outro. Deixa o espírito de Natal entrar na sua casa através da Princesa dos Bordados. Ali na Francisco Rafael, fica bem em frente ao estacionamento. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Princesa dos Bordados, também lá no satélite, na Avenida Perseu 850. Eita, Princesa dos Bordados, essa vende barato mesmo, né? Então tá bom. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Lúcia. Oi, Lúcia, um abraço pra você. Obrigado pela sintonia, tá bom? Meu amigo Renan, tá ouvindo a gente lá em Caçapava. Um abração pra ele. Seu Antônio, ouvindo a gente lá em São Luís do Paraitinga. Tá ouvindo o nosso programa. Agora cá entre nós, falou em materiais de construção? Olha só quantas ofertas que o Depósito Central tem. Lá você vai encontrar pisos e revestimentos a partir de R$ 23,99. Lá você vai encontrar telha romana resinada a R$ 1.750 o milheiro. O preço dessa telha é mais caro, viu? É que o rapazinho lá baixou o preço mesmo. Portas e janelas de aço com desconto. Desconto gordo, hein? Não é desconto magrelinho, não. Tem que falar que ouviu em nosso programa. Tem a churrasqueira pré-montada. Churrasqueira pré-montada é aquela churrasqueira bonita, parece um armário. Já pensou o Natal chegando, os parentes chegando, cada um com mais ganado do que o outro? Tem barra de ferro 3/8 por apenas R$ 69,90. Vai lá no depósito. O Depósito Central, lá trabalha com todo tipo de materiais para sua obra. Tijolos, blocos, areia, pedras, ferragens, tem ferragens armada, telhas, tintas e muito mais. Sabe onde fica? Fica na Avenida Antônio Costa Nunes, 781, no campus de São José, tá bom? Os telefones, o WhatsApp 97401-4999 e também os telefones fixo 3029-5091, tá bom? Parcelamos em até 10 pagamentos. Olha que legal, senhor! Então tá bom. Vamos prosseguindo, rodando mais uma música lindona para os nossos ouvintes. Agora quem canta para nós? Só tocamos o homem até agora, né? Vamos tocar uma mulher? Ah, não, tocamos a Anaí também. Mas agora nós tocamos uma outra mulher que canta bonito. Vamos lá. Jaine. Acredito em anjo. Olha a hora, 17h42. Chegando, livre pra mim. música lindona essa aí, né? Vocês acabaram de ouvir na voz da Jaine, Acredito em Anjo. Rapaz, tá me deixando eu preocupado. Deixa eu mandar um alô pra minha amiga Cida. Alô, Cida, como é que vai? Você tá bem? Você perguntou como é que faz pra você obter o autógrafo, né, da Anaí do acordeon. Pois é, Cida, tem que ser um dia que tiver um show. Aí eu aviso pelo rádio, você vai no nosso show, aí sim ela pode dar o autógrafo pra você. Fora disso, fica meio difícil, não tem jeito de eu falar pra você como é que faz, porque no momento que veio em mente, somente essa maneira, né? Mas se eu achar uma outra maneira pra você conseguir o autógrafo dela, aí eu falo pra você, tá bem? Agora nós vamos falando da Casa de Carne Esquina do Boi, tá quase na hora da janta. Tá na hora da gente pensar sério nesse negócio assim de misturas do almoço, mistura do jantar. Chegando na Casa de Carne Esquina do Boi, você vai encontrar aquela linguiça com palmito, linguiça com queijo, só de falar dá água na boca, né? E linguiça com bacon e azeitona também, gente, olha que delícia. Casa de Carne Esquina do Boi, é sob a direção do nosso amigo Canário. Alô, Canário, como é que vai? Você tá bem? A Casa de Carne Esquina do Boi fica lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani. Fica ali no segundo quarteirão, viu? Tem até estacionamento próprio. Nossa, que beleza, Casa de Carne Esquina do Boi. O nosso abraço para o seu Antônio, que está ouvindo a gente lá em São Luís do Paraitinga. Outro abraço para o Johnny, que está aniversariando hoje. Outro abraço para a vovó Ernestina, que está comemorando 89 anos hoje. Que beleza! Será que nós chegamos nessa idade? Será o Chagas? Não sei não, viu? Nós já estamos queimando o óleo 7.3, tá louco, senhor? Não sei não se nós aguenta, né? Mas vamos de música lindona, parar de falar tonteira e tocar pra vocês uma música que eu acho bonita. Essa música aqui é lindona, viu? Vou mandar pra você que tá na escuta da gente em todo canto da cidade. Vamos de música lindona, gente! Você está ouvindo programa Valdomiro Moreira. César e Paulinho, Nas Asas do Beija-Flor. 17:48. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar, do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor, me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme à porta chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar, solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar, do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor, me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas do beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme à porta chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar, solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas do beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Vou fazer uma dupla com o Jatobá. Eu e o Jatobá, nós vamos cantar por aí afora, viu? Vocês vão ver só. O dia que vocês viram as vozes sentidas, sim, pode contar que é eu e o Jatobá que estamos cantando, tá bom? E correndo também de medo das pessoas pegar nós no tapa. Olha, não esqueça que esse programa é em nome lá do Depósito Tijovali. Daqui a pouquinho, como é que é o nome do programa mesmo? Parada dos Esportes, né? Esse programa é novinho, esse programa, né? Faz quantos anos você tem esse programa no ar? É? Nossa, começou lá na outra Rádio Clube, né? Rádio Clube 1, depois veio pra Rádio Clube 2, que nós estamos aqui agora, que beleza. Mas, gente, eu tava falando o quê mesmo? Do Depósito Tijovali. Se você tá construindo ou tá reformando, é o Depósito Tijovali, não adianta. Porque lá vocês encontram do alicerce ao acabamento. Nossa, tem de tudo no Depósito Tijovali. E o bom é que você pode pagar em até quantos pagamentos? 18 pagamentos sem juros. No cartão, olha que bom, dá pra você reformar, construir, aumentar mais um cômodo. Depósito Tijovali, fica no finalzinho do Bosque, aí no começo do Dom Pedro. Os telefones do Depósito Tijovali, tá aqui ó, marcadinho aqui, vai lá no Depósito Tijovali. Aonde vocês encontram do alicerce ao acabamento, tá ok? Depósito Tijovali. Fica nesse endereço, no final do Bosque. Telefones 3917-1746, 3916-7086. O telefone para você ligar para cá agora no programa da Parada dos Esportes, você telefona, pergunta como é que tá o seu time, se for o Santos, tá bem, tá indo pro buraco, tá bem. O telefone é 3939-6500, tô falando assim porque eu sou santista, viu? E então, outras perguntas sobre esporte, é só telefonar, não é mesmo, Chagas? Telefone 3939-6500. Vamos tocando mais uma lindona para você que tá na escuta da gente em todo canto da cidade. A gente toca essa aqui agora, ó. Do Brasil, Clube, uma história de amor com você. João Mineiro e Marciano, A Pretendida. A hora certa, 17:54. Reclamas que te faltam os meus carinhos. Como antes fui, e que meus beijos não apagam os teus desejos. Até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclama-se, compreende-me com força, mas não me culpes, porque nunca te enganei. Vou te deixando no abandono. Queres deixar-me, eu não posso mais prender. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelos caminhos será sempre a pretendida, e nesta queda sentirás a imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo. Eu te desejo sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Sentirás a imensa dor. Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Ó, Jatobá, estamos treinando para nós formar uma dupla aqui, tá bom? Vai ser Chico Triste e Zé Arrepiado. Como é o nome da moça também que telefonou para nós aí? Maria de Fátima, né? Maria de Fátima, um abraço para você, Maria. Eu tô indo embora, viu, gente? Olha, eu volto amanhã a partir das 16 horas para comandar mais um programa aqui na Rádio Clube. Vocês vão ficar em boa companhia agora. Vai ficar o Jatobá, vai ficar o Chagas, vai ficar uma equipe maravilhosa aqui do esporte. Eu volto amanhã. Olha, uma ótima noite para vocês. Bom descanso. Brigadão pela sintonia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, até lá. CYK 660, 1120 kHz. Rádio Clube de São José dos Campos. Mais uma emissora do Grupo 012 News.